Yo, suave meu povo, vim aqui pra mostrar pra vocês a loja Style Geek com os produtos mais fodas do momento. Joias, moletons, tênis e muito mais você só encontra aqui. E calma que isso aí nem é tudo, véi. Usando o cupom ANI5 você consegue 5% de desconto em qualquer produto. Tá esperando o quê, mano? Depois de ver esse vídeo já acessa o primeiro link da descrição, véi. Você não vai se arrepender. Tamo junto, mano. Em um mundo desigual como esse, a vitória é tudo que importa. Não importa quem ou o que, precise ser sacrificado. E desde que eu saia vitorioso no fim, eu manipularei e usarei qualquer um que estiver no meu caminho. Afinal, é só isso que importa. Vocês não conseguem ver que tem um psicopata aqui. Eu vou usar e descartar você pra que eu possa vencer no fim. Eu descobri desde cedo que o conceito de igualdade é uma mentira. Então eu percebi que o melhor pra mim é se eu focar na vitória da minha vida. O que cê acha que acontece quando bota uma criança pra crescer numa sala branca de cobaia? Ela enxerga os mais fracos como falha, os mais fortes como armas e o resto da sociedade como uma máquina. Dentro de uma escola avançada eu estou. Eu escolhi a turma mais fraca, pois eu vou fazer a vitória. Chega nessa classe sem desconfiarem de nada, movendo cada peão ao meu favor. Eu não permito que cê toque um dedo na minha peça. Está surpreso, pois sem me defender, quem diria? Quer saber se eu luto algo, mas isso não lhe interessa. Pois eu só toco piano, estudo caligrafia. Eu vou te ajudar, mas me escute, Oriquita. Você vai ser minha peça, mas não se meta na minha vida. Um psicopata na multidão, manipulei. Faço o que eu quero sem compaixão. Descarto o que eu tenho, nada escondei. Você só vai perceber no fim que eu não dependo de você. É você que depende de mim. Não adianta ter poder se você não consegue usar. Uma arma é só objeto, se não usa não tá vendo. Eu mantenho minhas notas médias para atenção não chamar. Afinal tem que ter talento para ocultar seu talento. Eu sei que ao se apresentar cada um ganha um carro. Sei quem é a popular e quem é o líder. Por não falar muito eu serei o secundário, mas exatamente o que eu quero ser. O seu segredo eu descobri, os seus dois lados consigo ver. Vai me acusar de abusá-la, essa é uma jogada usada. Não tente brincar comigo, você vai se arrepender. Professora, não me ameace. Afinal você não é louca de tentar me expulsar. Você deseja que eu suba de classe. Você vai se arrepender se tentar me manipular. O teste acontece, estamos presos numa ilha. A turma que prevalece vai subir o ranking acima. O objetivo é descobrir o líder, mas já sei. Pois enquanto eles bolam planos, eu já pensei. Não podemos lutar de líder, a não ser que seja urgente. Essa situação se encaixa se o aluno estiver doente. Todos vocês erraram, suas suspeitas falharam. E agora a turma tem a que ficou na frente. Agradeção a Oriquita por chegarem aqui. Eu disse que a ideia foi sua, pra atenção deles não voltar pra não mim. Não me olhe, não agradeça, não quero que entenda errado. Hiratakushi e Oriquita não passam de ferramentas. Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado, eu só vou te manipular para que no final vença. Um psicopata.